Ai, Exu. Barulho, salve minha mãe. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Tranca a Rua das Almas. O senhor, quando encarnado, naturalmente, teve outro nome. O que acontece nesse período, depois da morte, para fazer o senhor adotar esse novo nome? O que é que aconteceu? Todo mundo acha meio estranho, tranca a rua, né? Porque, na verdade, a gente não tranca a rua, como as pessoas bem entendem. Mas nós estamos aqui para trancar os caminhos que levam a pessoa a entrar em decadência, como muitas vezes eu entrei. Então, tranca a rua é a rua interior mesmo, o pensamento negativo, as tendências maléficas. Uhum. Porque a minha última encarnação foi na era de Jesus. Uhum. Foi nessa era, foi a última encarnação. Então, naquela época em que existia pouco conhecimento, e muito domínio, né, do poder. Uhum. E eu sempre fui à frente do poder, à frente como general, como comandante. Então as minhas reencarnações sempre eram de muita luta, de muita guerra, de muito sangue. E com isso, eu tive que passar por muitas oportunidades, vamos dizer assim, de ir melhorando e tendo conhecimento de que, através do poder que eu tinha no comando, eu poderia comandar para o bem. Sim. Como guardião, guardando o que for de bem e de bom para a humanidade. Então, trancar rua, por que trancar ruas? Trancar a rua, mas da mente, da maldade, do se perder diante da posição do poder. Porque a briga do ser humano durante a sua evolução é o poder. O poder de conquistar tudo que é terreno, tudo que vale o ouro, aquele que você não leva depois que você deixa a sua matéria. Então, o poder do domínio, o poder de escravizar, o poder de ser melhor do que o outro. E isso, esse domínio, esse poder, só existe nesse planeta, vamos dizer, nós estamos falando do ser humano aqui e agora. Só existe na mente do encarnado. Porque no mundo espiritual, o poder é quem é do bem. Quem consegue fazer o melhor dentro do bem. Quem trabalha melhor a consciência, quem consegue curar as pessoas, quem tem o poder de Deus nas mãos. Certo? Porque tudo se encerra quando você chega ao topo. Por isso que eu chamo trancar rua das almas. Porque no momento em que você deixa o seu corpo físico e que você já passa a ser uma alma, você não tem mais poder. É ilusório o mal. Ele tem começo, meio e fim. Só é eterno o que é da luz. Então é uma luta constante. Tanto no plano físico, quanto no plano espiritual, essa briga dessa conquista de poder que o homem traz e alimenta com a sua necessidade de conquista de todas as formas, sem escrúpulo nenhum, buscar, através de toda e qualquer situação, sem pensar no bem, buscar as trevas para a superfície. Então nós guardamos isso, nós somos guardiões disso. Porque existe os sete portais divinos para cima, os sete portais, ou dimensões, como você queira falar, abaixo. E nós vibramos nas dimensões abaixo. Existem os sete acima e os sete abaixo. Existem muito mais dimensões que não se cabe falar. Vamos falar como existe os sete tronos de Deus, sete orixás, né? Sete mestres, sete. E existem também os sete, as sete dimensões abaixo. Que onde nós dominamos e reinamos, porque nós estamos guardando os portais para que esse caminho não seja aberto. Essa rua não seja aberta. Porque quem abre esse portal, essa rua, esse caminho, é a vibração do encarnado. Eles não têm o poder de subir só de livre espontânea vontade. Eles só têm o poder de subir quando você dá a mão e puxa. E como é que você faz isso? Quando você entra na da vibração necessária e suficiente para ele subir. Porque quem alimenta o mal são os encarnados. Não os desencarnados. Eles não saem de lá para fazer o mal. Você que vai lá e busca o mal para você. Então é esse caminho, é essa rua que nós tentamos fechar. Certo? Mas hoje, o que eu gostaria de pedir nessa entrevista é que essa rua fosse destrancada para a união de todos os líderes religiosos. Porque o momento em que você começa a ter preconceito, começa a ter, a achar que você é melhor do que o outro, que você está concorrendo com o outro, quem é que pode mais como um líder religioso, seja como um médium, seja como ou um papa, seja como um padre, seja como um... Você abre portas para e abre caminhos para o mal. O que eu quero pedir é que se unam de verdade, se deem as mãos, porque essa divisão só existe aqui. Certo? Só que existe um melhor do que o outro, uma religião melhor do que a outra, um Deus mais poderoso do que o outro. Então isso não existe no mundo astral. No mundo espiritual existe assim, cidades, aglomerados, onde você tem a mesma vibração. Mas lá ninguém é melhor que ninguém, porque o Deus é verdadeiro e eu sou. Quando chega aqui, na hora de você exercitar o seu... A sua missão, você acha que você tem poder. E você não tem poder. Você tem missão, é diferente. Poder é outro. O poder é divino. Muito divino. Porque todos são só medianeiros daquilo que já foi programado pelo alto. Você já vem trazendo o seu papel. Você já vai exercitar, vamos dizer, aquilo que é a sua melhor forma de evoluir e ajudar o seu próximo. Seja como um médium, seja como um artista, seja como um governante, você já traz escrito. Porque você precisa daquilo para você fazer o melhor. Certo? São do ser humano as suas qualidades, melhores qualidades. Quando chega aqui, começa a ser feita as divisões, começa a fazer tudo errado. E aí é onde fica preso no mesmo objetivo, que é voltar, fazer errar, voltar, fazer errar, voltar, fazer errar. As tendências são as mesmas, certo? E o objetivo acaba sendo o mesmo, de errar sempre. Não é nem de melhorar sempre, é de errar sempre. Eu digo que o objetivo do ser humano, quando encarna, é de errar. São poucos, quantos milhões de habitantes no planeta. Se você selecionar aqueles que realmente estão cumprindo aquilo que foi programado pela sua consciência, pelos trabalhadores superiores, pelos senhores do karma, né? Então, são pequenininhos, não dá conta de sustentar a vibração negativa do planeta. E é onde nós entramos. Porque hoje as pessoas estão perdendo a questão da moralidade. A moral divina, a moral cristã, a moral em todos os sentidos. Tudo hoje é um grande abuso. É abuso de poder, é abuso de dinheiro, é abuso de droga, é abuso de sexo, é abuso de tudo. Não se tem o equilíbrio. Por quê? Porque não se tem o equilíbrio. E aquele que abusa, aquele que fica sem rumo, aquele que não tem uma estrada correta para ser, para seguir, ele pode ser preso, pego por qualquer coisa, por qualquer pessoa. Como um menino de rua é adotado por um traficante, como um dirigente de um país é adotado pelas trevas, como uma mulher perdida é adotada por um cafetão. Por isso que eu sou senhor das ruas. Porque são essas ruas abertas que têm que ser fechadas. Entendeu? Sim. Então é isso que está acontecendo. Por isso o choro e o ranger de dentes. Porque a falta de exercício da grande lei, que é a lei do amor, é muito pequena em relação ao tamanho do nosso planeta. Muito pequena. Então, os líderes religiosos precisam se unir, precisam dar as mãos para terem mais poder, que é o poder do amor. Não da separação, da divisão, mas o poder da união. Eu creio numa mesma força, no mesmo Deus. Porque o ar que você respira é o ar que o planeta inteiro respira. A terra que te dá o alimento é a mesma, é a terra toda. Ela não tem separação, ela não distingue. Eu vou dar alimento para esse povo porque ele é melhor do que aquele povo. Aquele rio vai dar mais peixe porque aquele povo é melhor. Certo? Vai chover mais nesse lugar porque esse povo é melhor? Não. A mãe natureza é o grande exemplo da providência divina, de como Deus age com os seus filhos. Iguais. Iguais. Então, o que a pessoa precisa de aprender é que ele é Deus, e que ele tem os seus talentos. Então, se o ser humano observa o talento do outro, ele pode usar isso de forma mais adequada. Porque, infelizmente, o talento que é visto ainda por essa máquina humana é de quem tem poder, de quem tem dinheiro, ou de quem é famoso. É. Mas você já parou para observar o talento de um jardineiro? O talento de um pedreiro? O talento de quem planta o arroz que você se alimenta. Então, o artista para o mundo de hoje é só aquele que cria fama. Não é assim? Daquele que fez o grande quadro, aquele que fez a melhor música, aquele que tem a voz que canta melhor, aquele que arquiteto que desenhou. Mas e o artista? O grande artista que movimenta o planeta? Não é? O mínimo é talento. O que a pessoa tem de melhor. Porque se consegue grandes coisas através observando os pequenos. Então o poder está no melhor do ser humano. Eu vou acreditar no poder de um governante o dia que ele exercitar o bem para aquele povo. O dia que ele fizer o melhor, dar dele o melhor que ele tiver, usar o talento dele de governante para fazer o melhor para aquele povo. Aí sim. Por quê? Porque ele está usando a lei do amor. Dentro da lei do amor existe a lei da responsabilidade. Porque quem é irresponsável, ele não existe lei dele. Um ser humano irresponsável, ele não obedece nenhuma lei. Obedece? O que o irresponsável faz o que da vida dele e dos outros? Nada. Então, aquele que é irresponsável com aquilo que foi lhe dado e ele não fizer direito, que ele não tem responsabilidade, ele não existe lei dentro dele. Se não existe lei dentro dele, não existe divindade aflorada de forma nenhuma. O Deus dele está tão apagado que vai levar milênios para ele poder acender dentro dele. Para ele entender que existe a centelha divina dentro desse ser. É necessário dar as mãos, é necessário respeitar o seu irmão, é necessário respeitar a fé. É necessário entender que cada um vai para a religião que precisa ter no momento. E quero pedir ao povo de Umbanda que realmente se deem as mãos, já que vocês não conseguem dar as mãos às outras, pelo menos entre si. Pelo menos entre si, eles precisam dar as mãos. Porque o povo de Aruanda é um só. A energia que vem um guardião é uma só. Não existe um preto velho melhor do que o outro, não existe um Exu melhor do que o outro, não existe um caboclo melhor do que o outro. Existe sim um médium pior do que o outro, mas melhor não. Entidade melhor do que a outra. Cada um tem o seu papel a desempenhar. E se você pegar todas as mensagens espirituais que você que está trabalhando nisso, meu filho, sim. Todas elas são de quê? De melhora de consciência. É necessário as pessoas melhorar a consciência. Porque esse aprisionamento mental do certo e do errado, do pecado, do feio e do bonito, está gravado na consciência e no espírito de vocês há milênios. Não é dessa vida, nem desse último século. É milenar. Porque aqueles que fizeram do Antigo Testamento e de outras religiões que vêm acontecendo diante da humanidade, vocês são a reencarnação deles. Então vocês trazem ainda esse conceito e preconceito arraigado no espírito e que é necessário desfazer. E como se desfaz isso? Tudo é necessário, tudo está certo. Não tenho preconceito. Eu abraço meu irmão e aceito meu irmão na fé que ele tiver. Deixe de ficar preso. A Umbanda, nosso povo, está fazendo isso. É tanto que não fica ninguém na frente de um terreiro de Umbanda, pergunta qual é a sua religião. Ah, eu sou isso. Ah, então você não é, porque nós somos umbandistas. Nunca ninguém fica num terreiro de Umbanda. A porta do terreiro perguntando qual é a sua religião. Todo mundo entra, todo mundo chega ao pé de uma entidade, todo mundo pede o que precisa. E ele é atendido conforme é a vontade de Deus, dentro da necessidade dele. Não importa qual é o templo que ele frequente, importa a dor que ele sente. Não é assim? Então tem que dar as mãos e parar, sabe? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Cada um está ainda num grau de consciência que é necessário, às vezes, o martelo cinzel para abrir essa consciência. Mas se você que está fazendo diálogo com os espíritos e você começar a assistir pregações de outras religiões, é a mesma mensagem. Abertura de consciência. É a lei do amor, a lei do perdão, a lei da melhora, acabar com o preconceito. E vocês têm que acabar com o preconceito, gente, que as coisas andam no mundo, acabou. Hoje, né, a mulher tem uma nova consciência de si mesma, ela pode ser o que ela quiser. Não é? Hoje, um filho, ele pode ser o que quiser. Desde que seja por bem. Né? Hoje, se respeita a religião do outro. Pelo menos é para respeitar. Se não respeita, tem a lei para poder fazer respeitar. Então, isso é um progresso. Mas é necessário que as pessoas tenham realmente, dê as mãos e tenham um amor, uma compreensão para com seus irmãos de uma forma divina. O ser humano precisa de deixar de ser juiz. O ser humano precisa de deixar de ser egoísta. O dia que você amar o filho do outro como você ama o seu filho, respeitar o outro como você respeita a sua família, quando você respeitar o Deus de um como você respeita a entidade do outro. Porque no fundo, só existe uma lei. E essa é a lei imutável. Ela vai servir para você, ela vai servir para aquele que está dormindo na rua, para aquele que está dormindo num berço de ouro, para aquele que planta, para aquele que pesca, para aquele que não acredita em Deus, ou para aquele que é fanático. A lei é uma só, porque ela não é a lei só do nosso planeta. A lei imutável, ela é lei cósmica. Ela não é lei do planeta Terra. Ela é lei cósmica. Quando Cristo veio à Terra trazer essa lei para o homem, foi necessário arar esse planeta com muitos e muitos e muitos e muitos deuses, até se poder fazer o firmamento crístico, até trazer a verdade do Deus único e da única lei, que é o amor. Simples. E o que é o amor? Como diz nosso irmão Zé da Serra, é a soma de todas as virtudes. O dia que o ser humano tiver todas as virtudes dentro de si, ele realmente exercita a lei do amor. É de um dia para o outro? Não. É cada dia. A virtude você vai conquistando. Então, você começa a se observar e ver o que você precisa melhorar. E você vai tendo uma virtude hoje, uma virtude daqui a um tempo, o outro vai conquistando gradativamente. Porque cada reencarnação, ela é única. Única. Essa é a maior bênção, a maior misericórdia que a Divina Providência dá ao seu filho. A reencarnação única. Sempre a mesma oportunidade de aprender e melhorar. Única. Única. Se você foi uma pessoa, a pior do ser humano numa vida passada, e você pode ser nessa o melhor ser humano. Entendeu? Sim, senhora. Então é isso. Precisa a união, o entendimento, que cada um tem o seu talento. E que não existe entidade melhor do que a outra. Ninguém, todos estão sempre, simplesmente servindo a Deus. Certo? Se você servir bem, você desperta o seu poder interior. Porque quando você se afiniza com o bem, você se afiniza com Deus, você se afiniza com a luz. A luz junto com outra luz se torna uma luz maior. Não é assim? Sim. E como é que você vai despertar esse Deus dentro de você? Se ligando a Deus. Só se ligando a Ele. Então, a partir de agora, o ser humano tem que mudar realmente a sua consciência, a sua concepção do que é religião. E no lugar de simplesmente aceitar, não aceitar, mas fazer, criar, trabalhar. Porque quando Jesus falou parábolas, quando ele disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quem é fazer a vontade do meu Pai? Ser perfeito como é perfeito. Como é perfeito? E para ser perfeito, você é o quê? Colocar o seu Deus para funcionar. Só isso. E ele vai falando. E essa lei é tanto em cima quanto embaixo. E não colocar Deus distante. Não colocar o Espírito distante. Não colocar Jesus distante, porque não é a adoração da fé, mas a confecção da fé. Então, Deus não está distante de ninguém, Jesus não está distante de ninguém, Orixá não está distante de ninguém, mentor espiritual está distante de ninguém. Ele está tão perto, tão dentro, tão junto, tão certo. E você, quando você coloca distante, ele fica distante porque você vê ele distante. E isso faz com que o ser humano se diminua. Eu sou um pobre, pecador, desgraçado, infeliz neste planeta. Cheio de pecado, então estou longe de Deus. Longe do Cristo. E não é assim. Não é assim. Se você fosse assim, você não teria a oportunidade da reencarnação que todas as vezes você tem. E é única para que você seja o melhor. Então você tem que saber que vós sois deuses. E como você é Deus, exercitando a lei, junto com a luz, você passa a ser luz. Você, uma luz se mistura na outra luz. Mas a treva não. As trevas não se misturam, né? Mas a luz se mistura com outra luz. É assim que você passa a ser Deus, quando você se mistura com outra luz. E você se mistura no momento que você deixa de ser distante da luz e passa a fazer parte da luz. Hoje as pessoas têm uma capacidade muito grande de acreditar no mal. O que está acontecendo no nosso país agora, onde as pessoas não acreditam num país melhor, você só vê as pessoas comentar negativo sobre os governantes do país, mas pensamento é forma e palavra é força. O próprio povo absorve isso para o seu país. Você acha que está errado, você acha, você fala mal, você comenta negativo, você fala mal, mas depois você vota no mal. Então ele está simplesmente assinando embaixo a palavra dele. E como é que se muda isso? Muda pensando melhor. Não, vai melhorar. Tem muita gente nova chegando. Tem muita cabeça nova. Tem muita gente do bem. Nosso país vai ser melhor. Vai estar melhorando. Tudo está desmoronando porque a casa precisa ser reformada. Quando você vai reformar uma casa, vira uma bagunça. Um transtorno. Não é assim? Para depois ela ficar bonita? Mas o povo precisa saber que é necessário pensar e falar bem, positivo. Eles precisam de manifestar o positivo. E isso, eu estou falando do país, tá? Mas isso está no planeta. Isso está individualmente nos lares. Isso está individualmente nas empresas. Então é necessário mudar a consciência. Essa é a nossa grande luta. Vamos fechar, trancar a rua, todas as ruas do mal interior, do pensamento negativo. Vamos mudar a consciência, uma consciência melhor, mais ampla, que só a luz se mistura com outra luz. Se você pegar todas as coisas e juntar, ela fica branca. Não é branca? Eu quero fazer um pedido a todas as pessoas que vão ouvir esse vídeo e a todos os terreiros de Umbanda e todas as casas. Como todo mundo pode acender uma vela para o seu anjo de guarda, como todo mundo pode acender uma vela para o seu orixá, como todo mundo pode fazer uma firmeza para o filho, eu quero pedir que faça uma firmeza para o seu país. Acenda uma vela pelo Brasil. Acenda uma vela pelo planeta, pedindo a paz mundial. Tire um dia na sua casa para orar para a paz mundial, para pedir a mudança dessa consciência. Se você tem coragem, se não uma vela para você pedindo a sua paz, você pede pelo seu filho, você acende para o seu orixá, acenda pelo seu país. Porque ele é a casa, é a sua morada, uma nova existência. Ele merece ser bem cuidado. Ele merece orar por ele. Tem no Catecismo de Umbanda, oração pelo Brasil. Todos podiam fazer. Todo médium podia fazer. E pode. E quando for no seu terreiro, quando ele for acender a vela para o seu orixá, ele acender uma vela para o seu país. Porque o que é orixá? É a energia que sustenta este planeta. Se você pede pelo planeta, você está pedindo a todos os orixás que sustentem esse planeta. Sem divisão. É você somar, é ser um fator que soma a solução. Soma a solução. É, porque primeiro se soma, depois dividir. Não se divide primeiro para depois somar. Primeiro se soma. Se você soma o bem, depois você divide o bem, o que vai virar? Só alegria, só felicidade, só paz. Primeiro se soma, depois se divide. Que é melhor dividir? A alegria, a felicidade, a paz. Aquilo que se tem. Aquilo que se tem. E para isso tem que conquistar. Sim. Não é? Tem que se conquistar. E se conquistar, seu Tranca-Ruas? Muitas pessoas dizem, eu não sou santo. Então nem vou tentar. Não ficar magoado com uma ofensa. Nem vou tentar manter a paciência frente a uma adversidade. Como que o senhor vê essa colocação que cria ali um condicionamento na pessoa de que já que eu não sou capaz, eu vou agir como um animal em qualquer circunstância? Eu vou só avisar para esses irmãos que pensam assim. Realmente, ninguém é santo. Ninguém é santo, mas é Deus. Pode ser melhor. Jesus falou, vós sois deuses. Ninguém é santo, mas falou, vós sois deuses. É pensar melhor, é pensar ser grande. Falar dessa forma é se diminuir. É aquilo que vem gravar na consciência, no espírito, milenar, de que ele é pequeno diante de Deus. Ele foi o único, a primeira a falar. Vós sois Deus, foi Jesus. E quantos milênios tem esse planeta? Quanto tempo o homem vem sendo massacrado e falando que ele é pequeno? Você sabia que antes de Cristo era discutido pelos doutores da lei? Que a mulher de deficiente físico não tinha alma? Aí vem Jesus e fala, vós sois deuses. Então ninguém é santo. E nem precisa ser santo, basta ser Deus. Quem carrega Deus dentro de si. Precisa mais o quê? Santo não. Quem garante que todo santo é santo? Santo não. Mas Deus. É só seguir a lei. Aquilo que Jesus falou. Vós sois Deus. Não mandou ninguém ser santo, você é Deus. Sim. Certo? Certo. Pode fazer a pergunta que você quiser. Então, seu Tranca-Ruas. Que o que mais se vê foi bem isso que o senhor enfatizou. Eu dizendo que não sou capaz de me conter, de ter domínio perante uma situação de adversidade, e reclamando do terreno de tal, ou da atitude do dirigente tal, que manda, demanda para minha casa que me destruir. Ele mesmo disse, eu não sou capaz de tolerar alguma coisa, já quer que o outro seja. Como é que é isso? Seria hipocrisia da nossa parte não querer tratar em nós e esperar do outro? Seria, não é? Essa história de mandar demanda de terreiro para o terreiro, eu vou falar uma coisa para você, nem sempre é verdadeiro. Porque a coisa que eu mais faço quando eu estou fazendo um desmanche é desmanchar a macumba que a própria pessoa fez para ela mesma. Como é que é? A pessoa acredita tanto que o outro fez o mal para ela, que o pensamento dela é uma forma tão concreta que é necessário desfazer. Tomar vida. E pesa. Pesa. Uhum. Pensamento é forma. Tudo que você pensa, positivo ou negativo, se manifesta no seu astral, no seu campo áureo. E a pessoa cria, ah, mas ali minha vizinha fez uma macumba para mim, pegou uma galinha, põe meu nome no saco, e ela forma aquilo em volta, aquelas formas, pensamentos em volta do campo áureo dela. Entra numa vibração negativa daqueles que estão ali prontos para destruir, vamos dizer, até fazer brincadeira, achar bom da desgraça do outro, que tem espírito que não sabe nem que está desencarnado, nem que... E se junta naquela vibração, outra que desencarnou achando que foi macumba do outro, e ali ele cria, no mundo astral dele, a macumba, o mal, o feitiço, que é necessário desfazer. Porque senão ele nunca vai acreditar que foi desfeito, vai continuar morrendo. Existe, vamos dizer, de 20 pessoas que vai fazer um desmanche, vamos dizer que 8 é criação dela. Duas é realmente foi feitiço. Entendeu? Nossa, é muito. É muito. Então, porque o terreiro está mandando demanda contra mim. Será que está mandando mesmo? Será que está mandando? Será que é uma verdade isso? Ele chegou lá perto do outro terreiro e perguntou para o Pai Santo assim, você está fazendo demanda contra mim, o que eu te fiz? Não, não mandei. Aí ele vai ver que é porque a pessoa fica criando. Porque não é porque você é médico, não é porque você é chefe de um terreiro, não é porque você recebe espírito tal, não é porque você recebe entidade tal, que você não está dentro da lei, da causa e efeito. Os problemas que todos passam é dele. Porque não deu certo, porque ele tem uma atitude errada, aí é demanda do outro. E se ele agiu errado com o paciente, fez um trabalho errado, verificou se aquilo era real e acabou voltando aquilo mesmo que ele fez para o outro? Por que que é o outro? A irresponsabilidade sempre é. Em tratar o próximo também causa. Vira uma carga negativa. Vira uma carga. A irresponsabilidade de tratar o seu irmão ou de você mesmo criar uma coisa que não é verdade. Chegar e falar assim. Você tem que saber quando a pessoa chega, olhar no campo áurico dela, se é verdade o feitiço ou se ela é da criação mental dele. Se é da, porque a pessoa cria de uma forma que assim, a minha vizinha fez o feitiço para mim, assim foi tal lugar, porque não sei o que. Tá. A pessoa chega, quando a pessoa chega no terreiro, o médium chega a ver até o rosto da pessoa que ela achou que estava fazendo trabalho para ela, tanto que ele cria a forma. Sintonizou com aquilo. Sintonizou que é do mental da pessoa. Criou e não é aquela, verdade. Aquela realidade para ela. Aí o médium desavisado fala, mas eu vejo uma pessoa assim, assim, assim, que a sua vizinha fez para você. Ele alimentou aquela energia. Ganhou a confirmação. Ganhou a confirmação desnecessária. E aí começa uma outra demanda. Ah, então eu quero demor com a minha vizinha. Aí pronto. A vizinha nunca fez, mas agora ele está fazendo o vizinho. Aí é do que? A lei da causa e efeito. Está entendendo? Uma coisa leva a outra. E vira uma bola de neve. E a questão é, seria tudo isso por... Nem sempre é falta de conhecimento. É a pessoa gostar de viver drama na vida dela. É, o ser humano tem que parar de ter pena de si mesmo, né? E o ser humano tem que parar de achar que se ele for um coitado, as pessoas vão gostar mais dele. Pelo contrário, toda pessoa coitada é insuportável. Ninguém suporta ficar perto de gente, de coitadinho. Tinha sofredor, coitado, fica criando dor. Existem as dores reais, que é necessário. Mas aquela de ficar se fazendo de doente, coitado, daí, achando que ela vai ser uma pessoa agradável, as pessoas vão ter dó, pena. Pior sentimento, ser humano tem que ter com o outro é pena e dó. O pior? O pior sentimento. Sim. É diferente da compaixão. É. Porque a compaixão existe o amor. A pena e a dó é desprezível. Claro. É desprezo. Você fala, ah, eu tenho pena de fulano. Eu tenho dó de fulano. Você está dando um desprezo aqui. É. Pensa. Sim, ela está com a camisa do pobrezinho. Daí você soma peso àquela camisa que gruda mais na pessoa ainda. Entende? Agora, aquela pessoa que não consegue nem se levantar, essas pessoas são pessoas vampiras. A pessoa que tentar abraçar aquilo ali como uma causa, ela vai estudar até a última gota de sangue do outro. São pessoas vampiras. Se passando por vítima. Por vítima. Sempre ele é a vítima. Sempre alguém está fazendo mal para ele. Sempre alguém... Tudo que acontece na vida dele é culpa do outro. Ah, ele nunca olhou para dentro de si mesmo. E é aquela pessoa que vai te sugar de uma forma. Isso acontece com a vida financeira do outro, acontece com a energia, acontece, a pessoa fica doente. Porque são pessoas vampiras. Isso é vampirismo. Uhum. É vampirismo mesmo, sério. Aí ontem é Exu, né? Porque uma energia dessa é Exu. Não é? Claro. Então, essas demandas, às vezes, nem são reais. Pode ser criação. O que, que você fica imune a isso? Como é que fecha o corpo? Fecha, não existe fechamento de corpo. Não tem. Existe fechamento de mente. Ah. Não existe fechar corpo. É. Você só fecha o seu corpo se você fechar a mente para o mal. Uhum. É igual fechar a mediunidade. Né? Você pode equilibrar o chakra para desequilibrar, que você está vendo coisa que nem precisar, que você está desequilibrado. Você equilibra a pessoa, equilibra o chakra, você equilibra a mediunidade. Ah, fechou, agora melhorou, agora só vejo luz. Então, equilibrou. Tá? O que acontece? É preciso fechar a rua do mal. É preciso dar as mãos ser amigo do outro. É preciso, é isso que eu estou falando, é necessário se unir. É necessário dar as mãos, porque não tem pai santo melhor do que o outro. Não tem espírito melhor do que o outro. É não deixar ela permanecer muito tempo se fazendo de vítima com a força que a gente dá para ela. Porque é o seguinte, também, aquele que não tá fechou a sua rua com mal, ele também pode ser pego de surpresa. Como assim, senhor? Por exemplo, um terreiro, ele tem que ser muito bem cuidado. Por quê? Porque todas as pessoas que vão ali são pessoas muito necessitadas. Né? E muitas vezes, quando você vai tentar ajudar aquele irmão, o obsessor dela não quer. Ele larga o coitado, que ele está melhor, e pega a mãe de santo, o médico está tentando ajudar. Como é que ele vai quebrar a força daquela pessoa tentando ajudar, fazendo isso? Ó, o terreiro estava mandando denando contra você. Quebrou a força. Como que você pode seguir dois caminhos? E ainda ter fortaleza, né? Como? Não tem jeito. Não tem jeito. Se você for para Brasília ali, pertinho, sim, não tem como você ir para Brasília no mesmo tempo e para Goiânia. É. Não tem. Tem? Não, sim. Você tem que ir só um caminho. Então, você não pode seguir dois caminhos. Ou você acredita no bem, ou você acredita no mal. Por que que o mal tem poder sobre o ser humano? Vem alguém aqui, chega, senta, se eu trancar a rua, está acontecendo isso, aí está ajudando. Ah, mas aí o bem que eu fiz para ele, vai ser tão difícil ele entender. Mas a macumba que o outro achou, que fez, pega. Se sintoniza mais fácil com aquilo. A macumba pega. E o bem? Por que que o bem não pega? Por que que um passe não rejuvenesce a alma? Revitaliza. E rejuvenesce mesmo. Sim. Claro. Revitaliza o corpo e rejuvenesce a alma. Ah, claro que sim. Rejuvenesce a alma mesmo. Sim. Porque quando ela está tão sugada pela energia mental negativa, tem até uma outra aparência. Você tem outra aparência, ela é seca, blindada. A alma. Claro. A alma. Revitaliza o corpo, rejuvenesce a alma. Sim, entendi. Então, é difícil. Mas fala que é o mal que está pegando nele. Inveja, olho grande. Todo mundo tem inveja dele, todo mundo tem isso, todo mundo tem. Meu Deus! E você já viu que as pessoas que falam que as pessoas têm inveja são as piores? Que não tem nada na vida. Aí, quem vai ter inveja? Desgraça. Da pobreza. Crime. Você teria? Não, senhor. Nem pena. Você nunca me ouviu falar, ai, fulano tem inveja de mim. Só pobre. É. Porque a pessoa está focada no objetivo e caminhando com disciplina constantemente. Constantemente. Para realizar aquilo. Aí, ah, tem inveja, porque eu hoje eu venci com um corpo ruim, e nem vou trabalhar, não. É preguiça mesmo. Está com tempo sobrando para perceber. Não é preguiça, tem preguiça de trabalhar, tem preguiça de correr atrás de emprego, tem preguiça de melhorar, tem preguiça de mudar a condição mental, tem preguiça. Aí a preguiça dele é a inveja do outro. Entendeu? Claro que sim. Então o ser humano precisa melhorar a cabeça, precisa ver a vida e a espiritualidade de outra forma. Eu te aconselho. Você segue se você quiser. Aí se lá na frente você não acontece esse equilíbrio, porque você não ouviu um conselho, aí muda de religião porque não deu certo o que pediu, mas eu não segui o conselho certo. Não é assim? Sim. Entendi. Então, volto naquilo que eu falei, comentei com o senhor, daquela ideia. Conhecimento está disponível, a pessoa pode ter acesso, mas o senhor está dizendo que a essência dela que conecta ela muito mais facilmente, às vezes até com o negativo do que com o positivo. Com o positivo. É por isso que é necessário conhecimento. Ah. A essência não, porque a essência é Deus, né? É Deus. Mas é aquilo que abraçou na caminhada de várias vidas. Cada encarnação é única. Ah lá. Certo? Mas você pode ter remanescência de sentimentos do passado. Mas se você se melhorar, se você ter conhecimento, se você estudar e você fazer um movimento correto na vida, olha aqui o símbolo. Ah. Que é esse movimento. Aham. É o movimento. Yeah. Nada. Se a terra parar, acontece o quê? Sim. Seu coração parar. Essa circulação parada. Tudo é movimento. Você tem que se movimentar até para ter conhecimento. A criança não se movimenta para ir para a escola? Ele não vai aprender a ler? Sim. Então, é movimento. Sim. Conhecimento, ouvir é necessário. É necessário ler, estudar. É necessário. Se você não sabe, não compreende, tem sempre alguém que possa te explicar. Claro que sim. Tem humildade para falar, eu não sei, me ensina. Tão difícil. Falar, eu não sei, claro. Eu não sei, me ensina. A água e para. E é tão... A parada serve de nada. A água para, representando os sentimentos e as emoções, né? Como fala. Médium, sem doutrina, de nada serve. Não dá movimento que precisa. Médium sem doutrina, só serve para ser instrumento das trevas. Ah. Você vai me desculpar. Todos os médicos que não têm doutrina. Claro. Que têm doutrina. Mas médium sem doutrina não serve para nada. Eu quero. Por bem, eu estou falando. Mas para as trevas é uma maravilha, uma pérola. Aham. Entendeu? Mas não serve para o bem. Se você não melhorar, se você não crescer, se você não buscar essa ética divina dentro de você, de que você vai servir para a luz? Água estagnada não parece para beber. Motor enferrujado não faz o carro andar. Luz queimada não clareia o ambiente. Claro. Não é? É. Então pronto. Então pronto. Claro que sim. É esse amor e essa união que o senhor disse que só pode acontecer quando essa água, ou seja, os sentimentos e as emoções... Humildade. Não estão parados. Claro. Humildade. Sim. Ninguém sabe tudo. E sempre alguém tem alguma coisa a ensinar ao outro. Ninguém pode falar que sabe tudo. Se juntarmos aqui 10 donos de terreiro, sempre tem um que sabe alguma coisa que o outro não sabe, o outro sabe, que o outro não sabe, o outro sabe, que o outro não sabe. É. Não é? Sim, sim. Humildade. Se juntar várias consciências, várias cabeças no mesmo objetivo, você imagina que maravilha. Respeitando a diversidade. Respeitando a diversidade. Claro. Respeitando. Mas sabendo que todos estão trabalhando no mesmo objetivo, com a mesma energia. Que o povo de Aruanda é a mesma energia. A diversidade, mas com a mesma energia. Com a mesma essência. Energia, a mesma essência. Sim. Aí sim. Por que, que o outro quer derrubar o terreiro do outro? Pra quê? É aquele... Quem tá ganhando dinheiro se no terreiro dele? É aquele que acha que... Terreiro dá dinheiro. Olha. Não sei dizer se tem cara. Dá não, pode perguntar pro pai santo. Dá não. Dá não. Tá. Umbanda dá dinheiro não. Umbanda não dá dinheiro. Porque ela é amor, caridade. Ah, entendi. Outras coisas alimentam ilusão. Porque até quem ganha só tá alimentando ilusão. Não, claro assim. Você tem um terreiro. Você tem que pagar água, luz, telefone, um funcionário. As horas que você investe ali. Então, vai. Você ganhar o suficiente para manter um terreiro, para sobreviver, tudo bem. Mas ficar rico, você conhece algum. E o risco de vida, né? É. Que se corre. Um ataque espiritual. Então, quer dizer, mas o ataque espiritual é porque o povo é desumido. Ataque espiritual existe? Existe. Sim. Existe mesmo. Né? Sim. Mas é necessário que um socorra o outro. Claro. Todo dirigente de um terreiro ou de um CSTO está acudindo a uma necessidade. Então, por que desunião? Sim. Que tem coisa que você não pode fazer para você mesmo, você precisa do outro para fazer. É. Não é verdade? É. Tem um que sabe fazer, aquilo que você não sabe fazer. É o organismo que funciona unido. É igual ao corpo humano. Todo mundo tem a sua parte. Para que o sistema todo funcione. Tem coisas que você faz para os outros, mas não pode fazer para você. É. Você precisa de outro para fazer. Sim. Não é? Claro. Você não vai precisar de outro? Da mesma energia, que manipula a energia igual a você, para cuidar de você? Sim. Então tem que se unir. Graças a Deus. Seu Trancarruas, nessa nota, vou pedir a sua mensagem final e perguntar ao senhor se o senhor podia ficar para mais um encontro conosco, hoje à noite. Pode? Pode. Nesse próximo encontro, até antes da vossa mensagem final, eu gostaria que a gente começasse falando sobre dois assuntos. O primeiro, que existe muito preconceito ainda de até dirigente espiritual com muito tempo de casa dizer trabalha com sangue, faz maldade. Associa muito facilmente isso. Apesar da Umbanda não fazer isso, muitas vezes o médium ele tem esse pé no candomblé e no momento a entidade pode usar esse conhecimento. Não é porque mexe, enfim, o senhor saberá o que dizer para explicar a gente do vosso ponto de vista como entidade. Primeira coisa que eu quero falar depois. Segunda coisa, é a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que fala qual é o propósito da encarnação. Lá ele diz assim que Deus impõe a encarnação com o propósito de fazer com que o Espírito chegue à perfeição. É, para uns é missão, para outros é expiação, mas todos têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então quero falar com o senhor sobre isso de Deus impõe e que todos têm que sofrer. Né? Aí, para onde vem esse sofrimento? Por que? Será que é para burilar a alma? O senhor saberá explicar do ponto de vista da entidade que o senhor é. Mas essas duas coisas para o nosso próximo encontro, tudo bem? E agora, só finalizando esse, dá a mensagem final, o que o senhor quer que as pessoas levem no coração desse primeiro encontro convosco? Desse meu primeiro encontro que eu levo é o seguinte, mude a sua vibração, o seu pensamento. Uhum. Pense no bem, pense